Olá, queridos ouvintes do nosso podcast. Estamos aqui introduzindo o nosso novo quadro, o Parquinho Pop. Eu sou o Arthur Mel. Eu sou o Arthur Trojan. Já tô chorando, meu nome é Guilherme. Então, a gente acabou de ver essa incrível obra de arte chamada Carrinhos. Vamos Que começar com bosta. o enredo, né? Carrinhos conta a história de Tony Tunado. E seu amiguinho Combo, que é uma Kombi, só que Então. é uma mistura de tomate e Kombi. É, É porque isso. ele ainda tem o guincho lá do mate. Cara, Exatamente. basicamente, sabe? E ele ainda tem os dois dentes pra fora lá. Não, o Combo só É, tem só tem um. um. Só tem um. Pesquisa quando É um lançou downgrade, mano. Carros. Isso daí é um downgrade Car, se do. eu não me engano, Carros foi em 2002. Mano, isso Eu. daí é. Não, eu vi Carros Esse no bagulho cinema. Carrinhos, velho. É tipo um downgrade, tipo você assistir Carros em 144p, tá ligado? É. Olha, aqui diz que foi em 2006. Ah, tá. Meu Pensando que foi em Deus, foi no 2002. mesmo ano, velho. 2006, 2006, Pô, 2006. tem um. Putz, tem uns. Caralho, velho. Hã? Deu o quê? É muito bem animado pra 2006, você é louco? É? Sim. É. Mano, peraí! Carrinhos, por sua Carrinhos vez? foi. Carrinhos também foi 2006. Sim. Não, mas Carros vem antes, não pode. Peraí. Vai. Junho. 30 de junho de Não, 2006. é Tá. certeza, pô. Agora, os carrinhos. A gente tá vendo aqui no, na internet, beleza? No Wikipedia. A vá, não é mesmo? Vamos Peraí, ver. vou ver. Ó, os carrinhos. Acho que não vai mostrar a Wikipedia, data. ó. Na data exata, acho que não. Vê quando eles deram o upload no YouTube. Não, Não, só mas que aqui vai aí até a. 2013, eu Ah. arrumei. Nem se existia YouTube em 2006, pra dizer bem a verdade. Aqui, 20 de junho de 2006. Quando que é Carlos Não, filme? Ah, não, velho! Carrinhos veio antes de Carlos aí, ah, não! não, Nem calma. fudendo, velho. Nem Calma, fudendo, velho. calma. O primeiro filme, Os Carrinhos, de Cara, 45 minutos. a gente viu uma versão cortada. A gente viu o filme Segundo. errado. Não, não viemos ver o filme errado. Não, a gente viu certo. É, só que deu uma atualizada aqui, ó. Eles tiraram umas partes lá que Não, enche o não, saco. volta. É que, cara, você não. Tá bom, peraí. Cara, você não Vai, vai. tá entendendo, velho. Eu acho que, mesmo na data ali aparecendo errada, eu acho que aquela data que mostra é a data de a primeira exibição de Carros no Brasil. Não, eu acho que Eu acho. não, acho que Que não. Data viagem, de. meu, que Ah, Brasil, viagem. tá aqui, Viu? ó. Cara, porque, sério. Ah, bom, ah, bom. Carro filme, vamos ver. Não deve ter sido. Mano, olha aquela edição ali, o McQueen com umas rodas tunadas pra caralho, É, meu amigo. matando formiga. 9 de junho de 2006. Ou seja, O filme Carrinhos foi não, feito em tem. 11 dias. Velho, em 11 dias os caras fizeram essa obra-prima, mano. Esse cocô, Mano, esse parece que os caras lixo, tinham o mano. quê? R$ 500 pra fazer um filme. E gastaram, sei lá. Sim. Tá tendo uma musiquinha aqui no fundo, que nem é do jogo? Deve ser do Trip Saver. É. Entendi, deixa eu. Faz assim, ó. É. Aqui? Dá um Motif 4. Mano. Problemas técnicos. Problemas técnicos Aí, ó. aqui. Isso aí, isso aí. Não, tá, mas voltando. Ok. Atualizou, vou jogar depois. Como podemos ver, né? Carrinhos foi feito em 11 dias, 11 dias depois do Não. lançamento de Carros. Não, mas eu acho que. Não. Olha só. Teve trailer antes. A Pixar anunciou e tal bastante tempo Puta que antes dos pariu. trailers, entendeu? E Saquei. então eles tiveram Saquei. um bom tempo pra fazer. Eu saquei. Ah. Eles copiaram o carro sem saber como era o filme. Não, eu acho que eles realmente copiaram, porque você não viu que tem um monte Ou de piada parecida? eu acho que eles fizeram o seguinte, ó. Eles fizeram os modelos dos personagens durante esse tempo. Quando lançou o filme, eles viram o filme, viram a história assim e fizeram uma história parecida com Carrinhos. Ó, agora um Entendeu? bagulho sério, velho. Calma. Porque, tipo, Calma, velho. Guilherme. O Guilherme. quê? Você tá olhando na minha Não, calma. não, não tô Você tá. falando que é O que ele tá igual. querendo dizer? Não tô Cara, falando que é igual, deixa eu velho. falar. Você Fala. tá olhando na minha cara e me dizendo que a Pixar copiou vídeo brinquedo. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando que assim, Vídeo Brinquedos fez os modelos dos carros pra série deles, os carrinhos, beleza. Porque eles viram o trailer e tal, de Ah, desenfixo e tal. tá. Quando lançou o filme dos carros, em 9 de junho, Ah, tá. o pessoal da Vídeo Brinquedos viu o filme, só que. É aí que não dá. Sei lá, eu não entendo muito. Ah, ou eles viram em inglês mesmo, foda-se. Sim. Aí viram o filme, aí beleza. Viram lá, beleza. Aí eles criaram um roteiro. Aí pra fazer o filme foi fácil, porque já tinha o modelo já feito. Mas, mano, é tipo, é igualzinho, velho. Ó, por exemplo, O McQueen e o Matt copiado. A Sim. minazinha lá do McQueen. A não, Sally. É o Corsa lá. Sally. Igualzinho, igualzinho o Corsa. Copiado. Os carrinhos é o Corsa, né? Tem até umas piadas lá, não me lembro é direito, porque é aquele copiada. Ele fala, não, é, não brinca, não, não zomba do meu para-brisa. Eles falam isso no carro? Sei lá. Não, acho que não. Não, no carrinho, no caso. É, mas beleza. Daí tem até o Rusty's lá que o McQueen usa, ele usa um tal de mult. Que é um óleo louco lá, sei lá. Parece uma caixa de leite parada, mas tudo bem. Não, o Rusty's não é o... Meu Deus. Sei lá, tipo, lubrificante, é um lubrificante, na verdade. Não, é também... Alguma coisa assim. O Rusty's não é tipo, é... Qual nome? Não é uma construtora, tipo, não é uma equipe? Sim, mas é porque é tudo patrocinado pelo óleo, entendeu? Cara, porque assim, porque tipo, a equipe dos carrinhos se chama Rodópolis. Não, que é o nome da cidade. É tipo, a equipe de Rodópolis. Sacou? Ah, beleza. Então tá, tem então, nome. Vai, vamos falar, falando então... Falando de equipe de Rodópolis, entendi. A história do negócio, vamos falar então da história um pouquinho, tá. Vamos lá. Tony Tunado é um entregador. Primeiro, quando eu vi o Tony Tunado pela primeira vez... Ele tem pintura de táxi. E a primeira coisa que eu me perguntei foi... Por que táxi? É porque táxi. Porque, tipo, o táxi, ele... É, na vida real, né? Ele leva pessoas. E carrinhos não tem pessoas. Então é como se carros levassem carros dentro deles Sim. mesmos. Mas, aí o filme, ele tem uma leve ideia genial que é... Ele é um carteiro. É, ele é um carteiro, basicamente. Ele fala que ele tem que fazer umas entregas. Aí, beleza. Aí ele é apaixonado pela sobrinha do dono. Bem, se duvida que esse podcast vai, tipo, bem, ter uma duração maior do que carrinhos, véi. Pode ter certeza. Não, porque a gente tem muito coisa pra discutir. Uhum. Tá, beleza. Aí ele vai lá e se apaixona pela mina. Aí ele tá lá, ele... Não, aí tem a cena incrível que... Ai, não. Final dessa... É, mas os últimos 5 segundos, mano. A conversa... É, primeiro que ele já treme quando ela fala algum negócio que ela gosta de corrida. Ah, ela fala assim, é... Adoro. Ah, eu adoro corredores. É, aí o Tony Tunado e o Combo, eles se olham, se tremem assim de uma forma incrível. Ah, e começa a dar uma risada. Tipo... É, parece que tá com Parkinson, tipo uns psicopatas. Não, o foda é que tipo, o Tony Tunado, ele ri. É. Ele abre a boca pelo menos e começa a rir olhando pro Combo. Sim. O Combo, ele nem abre a boca, parece uma cara de psicopata extremo, velho. É. Na moral. Aí... O que que acontece? Aí eles vão pra algum lugar, né? Aí eles estão conversando. Aí o Combo, ele pergunta pro Tony se ele tá apaixonado. A dois por hora. É, a dois por hora. Aí o Tony, ele fala assim, eu tô apaixonado, cara. Aí o Combo, como filho da puta que ele é, quase ele começa... Tá namorando. Aí, mano, sério, tem uma cena incrível, que é o Tony, ele dá uma arrancada, velho. Não sei porque eu fechei a mão. E ele some. Tá ligado? Ele pega e tipo. Ctrl Z? Ctrl Shift T. Caralho, cara, nossa. Problemas tá bom, técnicos. Mano, não vamos pensar. Aí, problemas técnicos. Aí, tipo, ele. O cara, Tony, um ele arranca e, tipo, o Combo ele some da cena. É, e tipo, o Tony vai tão rápido, mas tão rápido que, tipo, passa um tempo, né? Você imagina, não, o Combo deve estar uns 3 km de distância do ainda Tony. Ainda dá pra escutar ele, tá namorando. É, é tá mesmo, namorando. Da mesma intensidade, mano. Aí do nada o Combo aparece, volta, tipo, ele... É. Aí ele pede desculpa. Aí tá maluco, velho, que foi essa? É, velho. Aí ele véio. Aceita a desculpa, desculpa né? Desculpa aí por acelerar, bicho, é realmente. Aí ele pede desculpa por zoar ele falou que é só uma brincadeira... E aí ele fala que é pra convidar a mina pra ver a corrida, a grande corrida. A grande corrida, Copa Pistão, meu amigo, esquece. É, aí tem tipo um maluco que é o vilão do aí, filme. Aí eles conhecem o vilão do filme, que é o Victor, que é o carro preto. Que é como se fosse aquele bigodudo lá, que parece que nós estamos lá do carro. Qual o nome do tipo, no filme Carros, aquele verde lá? Pera aí, olha ali no índice do bagulho. É Chick Hicks. É aquele verde lá, ultrapassado. Não. Tic-Hicks, tudo começa aí tem o... Clica ali no Tic-Hicks. É verdade. Pera aí. Ah, mas em inglês é uma coisa, né? Não, vai ser o mesmo link. Mano, qual foi o demente que colocou o mesmo link, mano, do um Vai, tá, de boa. Tá, okay. Tá, então, resumindo. Daí, onde é que a gente parou? A Copa lá. Uhum. Daí, tipo, tem a cena que é tipo... O dono do negócio de entrega lá, da entregadora sim. V8, se não me engano. O senhor V8. É. E uma conversa entre ele e a Kombi lá, o Kombi. É, o Kombi. Beleza. Os dois estão falando lá, tipo... eu preciso pagar dívida, né? O Veuto falando, preciso pagar dívida, então você vai lá e saca todo o meu dinheiro do banco e vai pagar a dívida lá. É. Ou me dá alguma coisa assim. É, o cara vai lá no banco, pega lá o dinheiro. É, o combo ele pega, nem mostra ele no banco, só mostra de volta ele com um saquinho. Com um saquinho. Aí depois do nada... A de vida dele do caminho é bem pequenininho. Aí é ele triste. Passa ao lado de um local de aposta. É, pra ganhar corrida. Aí ele olha assim e pensa... Será que eu vou? Aí ele se lembra do V8 falando assim, não é pra gastar um centavo sequer. Não gasta. Aí o cara, não pode. Aí o cara foi embora. É, dá 5 segundos e ele dá a minha volta. É, ele dá a minha volta e, ó, eu aposto todo o dinheiro do campeão, viu, da grande corrida. Ah, beleza. Velho. Ó, aí não, o Victor... Não, e você já percebeu que, tipo, não aparece no final, tipo, o cara pegando dinheiro de volta, tá ligado? É. Não aparece, é, tipo, ele fez, tipo, meu Deus, dobrei as minhas economias, tá ligado? É, tipo, não acontece nada, você só presume. Aí o Victor... Numa cena antes, ele foi lá e ele chama a namoradinha, entre aspas, né, a mina com a Cris, que o Tony é apaixonado. Força. É, aí a Cris vê o treino dele. Aí ele vai lá, faz uma volta, ele fica feliz. Só que aí... definir a pole position. É, aí o campeão vai lá e faz uma volta mais rápida, ele pistola e ela vaza. Beleza. Parece que é... Aí, ele vai lá, o Victor, e ele dá um autógrafo. O autógrafo é a marca de pneu. É o... Como é que era mesmo? Não, ele só passou... Ele só passa em cima do papel. Os fãs, eles bizarramente esticam o retrovisor, que deve ser o bracinho dele, né? É. Esticam, tipo, absurdamente o retrovisor, só não aparece, tipo, explicitamente. É, tipo, daí eles botam o papel no chão, aí o Victor só passa em cima, assim... É a marca de pneu, que é o autógrafo dele. Né? Aí o combo, ele pega a marca... E guarda, né? Eu não entendi muito isso, sei lá. É porque o Tony, ele comprou os ingressos. Aí quando ele descobriu que a Cris ia... Nossa, a gente tá realmente discutindo essa porra, foda-se. Aí quando ele descobriu que a Cris ia ver o treino lá com o Victor, ele... O Tony pistolou. Aí ele tacou os negócios no chão e vazou. Aí o combo... Só que aí, tipo... Aí o Victor... Ah, calma lá, ainda te dou um autógrafo. E ele passa em cima dos ingressos. Sim, E aí o combo pega. Ai, puta merda, mano. Aí começa a corrida. Que o Sr. V8, agiota, né? Não, só pode, bandido. Ele, do nada, ele fala, tem uns amigos aí que conseguem uns lugares bons pra gente. Aí eles pegam, tipo, o camarote, assim, da corrida. Tipo, do nada. É, do nada. Foda-se. Aí eles estão vendo a corrida lá. E na noite anterior, adivinha quem? Alguém adulterou... O combustível do campeão, quem foi? Da equipe de Rodópolis. Quem que você acha que foi, né? Foi o Victor, né, mano? Claro, né, mano? Claro. É, só que ele derrubou um tanque de... É, ele derrubou... Não sei o quê, de graxa, sei lá. É. E passou sem querer. É, de óleo, isso. Aí passou em cima e deixou a marca do pneu dele. Por 2 centímetros, ele molhou o pneu inteiro e deixou uma marca desse tamanho aqui, ó. É, 2 centímetros. Marcou e acabou, tipo, não marcou mais nada, tipo, na frente. Incrível. Ó, mas ainda a gente não vai falar dos erros de animação, que eles só acontecem na grande corrida mesmo, que é um conjunto... Não, é, quando o bicho tá falando lá e a boca dele tá tipo, tá ligado? Parece que tem alguma disfunção na cara. Aí, mano, aí tem a cena em que mostra como os carrinhos colocam gasolina. Eles tomam. Tipo, eles fazem um chup-chup no bagulho, vai. E é tipo a bomba mesmo, é a bomba mesmo, é canudão. É uma bomba, é um canudão. Isso aí, bebe mesmo. Aí botam um negócio na boca do campeão, ele só dá um chup-chup, ele morre. As rodas dele caem. Cai pro lado e tal, ele fica com uma cara assim de lesão. Ele vira uma imagem PNG, o resto do filme. É, ele não mexe mais. Exatamente. O que eu acho estranho, tipo, no filme Carros, o modo que eles botam combustível... É o como a gente tá acostumado na vida real. Tem lá a aberturazinha do tanque, não. Sim. O carrinho, tipo, eles bebem mesmo. Tipo, na boca, enfiam lá a bomba. A bomba lá na boca e tomam, velho. É. Ah, pra comer, aí começa o arco final, né? Que é a melhor parte do filme. Que estão todos lá, e aí o rádio começa a tocar. É, que aí o antes do rádio, o Sr. V8, ele descobre... Que o combo havia apostado todo o dinheiro da poupança dele no campeão. Aí ele ficou puto da vida. Não, minha empresa vai acabar, não sei o quê. Não sei o quê. Velho, não, foi muito... É muito louco isso. É, né, aí, tipo... De algum jeito o rádio liga, né? Como é que é o nome do protagonista mesmo? O Tony Tunado. Tony Tunado. É, beleza. Ele vai lá no pit stop lá, né? No, é, onde fica a equipe do... É, o rádio, ele fala, tipo, a equipe de Rodópolis... Sim, Rodópolis é o nome da cidade. A equipe de Rodópolis perdeu o campeão. E se não aparecer nenhum piloto... Como é que é? Nenhum piloto substituto. Tá desclassificado. Rodópolis não vai ter nenhum time representando a cidade. E aí... O Tony vai lá, fala com os caras, aí ele fala, ah, não, eu quero participar. E os caras zoam ele. Ele sai de fininho, né, na verdade. Tipo, ele tava no camarote lá. É, vou dar um aí, escuta... aí ele de fininho saiu e pá, e foi falar com o pessoal da equipe, se podia entrar. E os caras até acharam que era uma piada, tipo... Sim, começa a zoar o Tony. E aí aí mostra uma cena incrível que é o Tony, ele fala, beleza, vamos correr. E aparece o Kumba atrás dele. Ele fala, isso eu posso resolver. Ele pinta ele, Ele pinta o... Vai dar uma pintada bem gostosa lá de laranja. É. Bola, pinta ele com a mesma cor do... Isso aí meio zoado, essa sua fala aí. Esse tá desse combo aí, né, mano? Só dando guinchada nos escapamento desse. Aí coloca lá... Pinta ele da mesma cor que o campeão. Aí o Victor, ele tá lá no... Como é que é? Na largada? É no grid de largada. É, ele tá no grid de largada, ele tá tipo... Ha, ha, ha, eu vou ganhar essa porra. Aí do nada chega o Tony Tunado. Aí o cara, ei, garoto, cadê o campeão? Seu bunda aí, mole. Aí ele fala, eu sou o piloto, esse bicho tanto. Agora eu fiquei pensando, tipo, o Tony Tunado, ele largou em primeiro. Sim. Foi muito fácil, velho. Mano, esse filme brinca com a nossa inteligência, velho. Ah. Caralho, não, tipo, o cara... É uma merda, o cara ainda começa a corrida em primeiro. Sim. Não, então, não aí... É porque ele tá no lugar do campeão que conseguiu. Aí, pá, vai lá. Começa a corrida. Ah, eu vi aqui. Todos passam o Tony. Aí o Tony, ele freia. E acelera. E arranca. Do nada. Ele dá um puta arranque. Ele tá lá andando e tal, do nada. Ele freia completamente, para. Aham. E depois arranca de novo. Ele é o carro mais rápido do mundo, velho. Tipo, de 0 a 100 um milésimo. Não, ele vai ultrapassando geral. E, tipo, é tipo, todo mundo é protagonista, ninguém tem individualidade, sim, são todos carros iguais. O engraçado é que é, tipo, o nome do filme é A Grande Corrida. E sim, A Grande Corrida dura 5 minutos. Tá ligado? No máximo. Porque... Cara, sinceramente eu acho isso muito positivo, porque eu não ia conseguir aguentar mais de 5 minutos. Tava muito chato. Exatamente, exatamente. Ó, aí ele tá ultrapassando lá, aí mostra uma cena que a gente tá tentando entender até agora. Que mostra o Victor, aí tem um piloto atrás do Victor, assim. Normal, um cara tá. E do nada, dá um close na bunda do Victor. E ele tá parado, o carro? Ele tá parado. O carro para. É, aí tipo, para meio segundo, aí volta pra corrida, aí dá outro take no... na bunda atrás dele. E daí ele desliza. O outro... O outro, tipo, do nada, ele tá andando assim reto, aí ele vai desliza pro lado e morre, do mesmo jeito do campeão lá. Foda. As rodas saem assim do lado. E fica... Isso acontece. Vira o PNG, como o Trajan disse. Aí. Aí, daqui a pouco, aí só fica lá o, tipo, o Tony, né? O Tony lá, louco, acelerando... Lá e eles com... Aí eles com lá trocando. Primeiro, segundo. Aí o Tony tá ganhando. Aí o Victor fala, que se foda, eu vou querer ganhar essa merda. Ele vai lá e dá uma gusparada. Joga um chiclete com efeito. Não, ele joga incrivelmente um chiclete que, tipo... O Victor tava atrás do Tony. Aí ele cospe. O chiclete faz um efeito... Parece falta do Ronaldinho, velho. Tipo, ela vai lá e daí no final lá... Exatamente, mano. Tipo, vai pra esquerda assim, vai fazendo um arco assim pra direita e pá, e cai exatamente na frente do Tony. É. Que cola o pneu dele. Foi quase inútil, tá ligado? Ele deu uma puxada e foi embora, tá ligado? Tipo um chiclete contra um carro. E aí... prendeu um pouquinho e aí passou e tal. Aí depois ele soltou o... Não, aí você pensa, caralho, acabou comigo. Porque a mó volta pro Survey 8... A gente pausou nessa hora, tipo, que porra foi essa aqui, que azar. Aí todo mundo pensando, a galera perdeu, né? Não, aí volta pro Survey 8 e ele fala, ai, vim na última volta. Aí, do nada, volta e tem uns pregos na pista. Mano, a gente viu, ó, assim, ainda falta um pouquinho ainda pra gente contar, mas até o final do episódio, Deus não explicou o surgimento desses pregos, tipo, do nada, velho. Ah, e aquela cena não lá foi explicado. Que dá o close lá na traseira do Victor, provavelmente tava sendo óleo, né, só pra deixar claro o negócio, porque, tipo, tá correndo, aí aparece a traseira dele parada. É. Tipo, é só uma tentativa mal feita de representar que ele tava soltando óleo. Outra coisa, tipo, na corrida, se vocês vissem, não sei se, tipo, na corrida. Eu acho que na corrida também, mas também na parte do treino classificatório lá. Tinha uma poça de óleo, assim, no meio, do assim, nada, da pista. Do nada. Já voltei. Passava, velho. E, cara, Aí. Meu Deus, já aí tá lá correndo. Aí quando o Victor passa em cima dos pregos, ó, o pneu fura. Ele morre que nem o campeão. E aí ele vai E pros boxes, ele sei começa lá. a gritar: "Ai, eu não acredito, isso foi, não pode estar acontecendo comigo". Aí o Tony vai lá, ganha o bagulho, tá todo feliz. Aí ele volta pros boxes. Aí chega o Victor, que ele já se recuperou do bagulho. Tá ligado? É. Do nada. Mais uma vez ele chegou em segundo lugar. Não, tramei, tramei. Não, tipo, do nada ele já Na tá verdade, ele suave. não foi em segundo lugar. Foi, tipo, em último, porque ele não conseguiu terminar a corrida. Ele entrou Por nos quê? boxes e tal, mas ele não Ah, passou a é linha de chegada. verdade, ele chegou em último. Todo mundo passou, ele foi em último. É, porque Ele ele. sempre foi o Nossa, segundo, mas esse é verdade. foi em último. Não, aí ele chega com um PM. Mano, não é ruim você ser sempre o segundo na corrida. Não. Você ganha dinheiro do cara ainda. Mas Não, é, é né? Melhor ser o verdade. primeiro. Aí ele vai lá e ele chama um Ganância, policial. ganância. Ele chama um policial. Isso aqui, É, tipo, os mano, o policiais. cara mais idiota do mundo, velho. É. Ô, policial, vem ver aqui o crime que eu acabei de cometer aqui, ó. É, aí ele tenta culpar o Tony. Pra adulterar o combustível lá do campeão. Aí o Combo, ele vai lá e pergunta: "Tá, mas qual é a sua prova?" Aí o PM fala: "Uma marca de pneu." Aí o Combo, ele puxa os ingressos, olha, isso aí foi bem pensado. Ele puxa os ingressos lá do meio do filme e fala: "São esses?" Aí o. O PM nem vê direito, só vê assim, tipo, longe, assim, isso, é exatamente Realmente. esse, é muito igual. Aí o Victor é Seguindo o preso. roteiro. O Victor é preso e como esse desenho é bem machista, né, mano? A Cris é uma retardada mental. E no final ela só aparece e fala: "Ai, ai, Isso, meu herói, não herói." sei, algo do E tipo. ela beija o Tony na bochecha e Não, morre. não é nenhum beijo, ela não fecha a boca, ela é tipo assim, ó. Ah. É, ela Ela só encosta encosta a só o, boca. ela encosta os dentes da bochecha do. E ele fica tipo. O Tony felizão. Sexo de Aí carros. mostra ele com A taça. a taça e acaba o filme. E acaba o filme com uma volta assim dos dois olhando pra câmera que Tá, nem se é então, tratado. vamos ver, ó. Vamos começar. Meu, eu e Guilherme, na ordem, vai. Você recomenda ou não esse filme e por quê? Cara, pra começar, eu acho que Carrinhos, mano, é uma. A gente já viu aqui que é uma puta cópia, né, mano? Que nem todos os filmes do Vídeo Brinquedo. São Exato. todos cópias de alguma coisa. Só Ratatouille, que, cara, o ursinho da pesada. eu acho que se você quer, tipo, ver o quão ridículo é, eu recomendo. Mas assim, se você não quer ver, você não sente, você não se importa com a graça, vê Carros. Eu acho que Exato. é isso. É, eu, tipo, eu não recomendo, não recomendo. Porque, tipo, é muito entediante, a animação é ridícula, É, eu são meio umas piadas concordo um mal pouco. feitas. Sim. Nossa, as animações, de novo, as animações são muito ruins. Que mais que tem? O filme é muito chato, monótono, é chato de Sim. assistir. Tem meia hora e é chato. É. Tipo, o Carros é, tipo, muito louco, velho. Porque isso, eu já falei, é um downgrade de Carros, velho. Sim. Mas, assim, se você quer deixar teu filho de 5 anos entretido por meia hora, bota essa merda pra ele que vai gostar, É, velho. como é, o Trajan disse, tipo, mano, criança, se você der qualquer coisa pra criança, a criança vai gostar, velho. Porque, tipo, velho, se você for no YouTube, tipo, 99, 98, 99% dos comentários é todo mundo falando assim: "Nossa, eu tinha esse DVD na época, não sei o quê." Tipo, o pessoal gosta, entre aspas, dessa Sim. animação só Que por causa. brasileiro. Só, não, por Não. causa da nostalgia, tipo, É. porque. É, sei lá, ganharam da avó, da mãe, tipo, que foi É. na Não Americanas e presente, é compraram, tipo um tá ligado? castigo, tá cara. ligado? Vende até hoje nas lojas americanas. Vocês não estão Vende? entendendo. Vende Vende, é o só encontrar, DVD de Carrinhos. tá lá escondido lá. Cara. Mas enfim, a minha opinião é o seguinte: eu não recomendo nem um pouquinho. Se você for um retardado que nem a gente, que viu pra fazer esse podcast, veja. Não, mas só de piada, só assim. É, só na piada, na Não zoeira e leva a sério. tal. Não. Pois é, tipo, virar um fã de Carrinhos, meu amigo, aí você já tá tendo um baita problema. Só besteira. Meu amigo, tipo, a animação é ultra mega zoada. Tipo, Sim. como a gente viu ali, É, parece, sei lá, um mod de Garry's Mod, velho. Sim. Exatamente isso. Mod, mano. Velho, sei lá, não sei mais o que falar. É muito Então. zoado Não isso. E sei, velho. machista. Zoadaço. E é uma animação machista ainda por cima, velho. Tipo. Corsinha rosa, Cara, burro. mano, sério, quando eu vi a primeira vez Carrinhos, a primeira coisa que eu pensei: "Caralho, que bagulho machista." Eu pode parecer chato eu falando, mas, cara, olha a Cris. Ela não tem nenhum desenvolvimento como personagem. Tipo, todos. mesmo que seja ruim, eles têm uma personalidade. A Cris é... Eu sou uma menina... Que gosta de corredores. Sabe? É. Ela é, tipo, ela não tem um... Ela não tem um background, ela não faz nada no bagulho. É, velho. Ela só fica seguindo lá, tipo, de um lado pro outro, mas tipo, nem sabe o que tá fazendo. Então não, calma aí. Pra concluir esse e reviver um espírito de um projeto antigo nosso. É nosso. O Rotten Pinhas, que eu expliquei no vídeo quando eu tava falando sobre esse quadro, a gente tentou, né? A gente fazia críticas sobre filmes, séries, qualquer merda. E a gente dava notas de 1 a 5 pinhas. E parabéns pro Eduardo, que me deu essa ideia. Lindo do tio, que faz as thumbs também. Ele Salve. Me deu a ideia de julgar... Classificar os filmes... De 1 a 5? De 1 a 5 pinhas. 5 sendo melhor e 0 sendo pior. Uma pinha. Você dá... Trojê dá uma pinha. Você Meia pinha, cara. Não, deixa eu pensar direito. Tá. Pensando bem, é uma cópia... Mal feita, em pouco tempo, com provavelmente um baixo orçamento. É, exatamente. Só que distrai criança. Então, é um bom duas, mas eu vou dar um, porque, cara, é muito porco o bagulho, velho. Perdeu aí, velho. Só no 2-0, porque, tipo, BR, tá ligado? É, porque, tipo, os caras se esforçaram... Da nação, tipo, os caras se esforçaram, mesmo fazendo plágio, eles se esforçaram. É. E, tipo, mesmo com baixo orçamento, pouco tempo e tal, tipo assim... Eu dou uma pinha também. Dou uma pinha, vai. Elas se revolucionaram, cara. Quando eu vi isso, eu achei incrível. O conceito carisma. Porque, tipo, é tosco demais, cara. É o conceito não, da Disney. Não, né? Só que é o pior. Cara, é muito tosco. E, tipo, é a mesma história, mano. Eu, quando tinha. Só fazendo parênteses, tipo, uma curiosidadezinha aqui, rapidão. Quando eu tinha 8 anos, 7 anos, quando passava na Americana, eu já via A capa dos carrinhos, pensava que aquilo era tosco demais, mano. Eu falava, deve ser aquele cocô, mano, aquele lixo. Sim. É quando você tá bem acostumado a ver uns bagulho de qualidade, você vê uma merda dessa vez, você fala, putão, que é, mano, eu fui no cinema. Mano, eu fui no cinema pra ver Carros, velho. Tipo, eu fiquei impressionado com a animação, com a qualidade e tal. Aquela cena que o McQueen lá vai empurrando o amigozinho azul. Pô, é, não, ou até mesmo no primeiro, quando o McQueen e a Sally, tipo, vão andando, Tá ligado? É muito bonito. Aí vem uma cena da cachoeira, assim, que a Sally vai passando. Mano, tipo, eu ficava maravilhado. Você tem um milhão de dólares pra fazer um filme. Aí do nada... Aí do nada vem lá uma criancinha lá, minha avó comprou carrinhos americanos. Será que é os carros que eu estou pensando? É, exatamente. Não. Quando você fala, sei lá, pai, quero um PSP, ele chega assim, tá aí teu PSP, você vai ver, tem Tetris no bagulho, cara, aqueles bagulhos. Não, PlayStation, tipo, pede PlayStation, chega o Polystation. Mil e um jogos, é isso aí, cara. A minha nota pra esse filme é 2 pinhas. 2 pias e meia. Generoso pra caramba. Mano, nota 5, velho. 2,5, velho. 50% do máximo. É média, velho. Tipo, passou na média. Passou de ano. Passou de ano, cara. Você tem que provar até... Nossa. Cara, eu sei que quem me conhece na escola tá me xingando por dentro. Porque sabe que eu julgo qualquer filme. Né? Exato. Se você classificar qualquer filme com menos de 2 pinhas e meia, te mato, cara. Esse é o pior filme que existe. Pior. Deve ser o 2. Tem Barquinhos porque ainda. Os caras estão com a mentalidade de que vai ser melhor que um, velho. Não tem como ser melhor que um. Cara, eu tô... Tá bom. Tô bravo com o criador dessa merda, velho. Tá bom, calma. 2 pinhas de 5. É o meu bom final. Tá bom, então. É, você é uma alma generosa, né? O cara que é pro céu, acontece essas coisas. 1 e 2. Beleza? Essas são nossas notas. Vem se juntar tudo, não dá 5 pinhas, mano. Você teve uma ideia. Nota final. Dá 4. 4 de 15. Exato, que fazendo, deixa eu ver. Que merda. Vai dar, tipo, 1.3, mais ou menos. 1.3 pinha. Cara, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham... gostado desses poucos minutos? Gostou porra nenhuma, mano. Não, ninguém gostou. Deixa eu ver quanto tempo. Pra ver sobre carrinhos, velho. Tem que desbloquear a tela, né? Meia hora? Caraca, mano. Já dá pra assistir Carrinhos. É, se você perdeu meia hora vendo essa porra, é porque Carrinhos também tem meia hora. Então, parabéns, você fez uma escolha certa na sua vida. É, exatamente. Não assistir Carrinhos. Não assista. Não assista. Assista, só pelo menos os primeiros 30 segundos, só pra você ver. Acho que os primeiros 5 já dá pra ver como é que é, mais ou menos. É, então, é isso. Muito obrigado por ver nosso podcast. É, se inscreve no canal, deixa o seu like e comente qualquer bosta aí nos comentários aí. Vulgo, tipo, é, João Vitor e Eduardo, que só os comentam, basicamente. Segue a gente lá no Twitter, que eu vou deixar na descrição. É isso. É verdade, mano. Ninguém me seguiu. Legal. Ninguém me seguia, gente. Ué, eles já não seguiram nos outros? Quem que vai assistir o especial de carrinhos? Acho que esse vai ser, tipo, o último que eles vão querer assistir, velho. Entendo. Ah, sei lá, né? Mas então, é isso. Então, falou pra vocês e até o próximo podcast. Até... Falou.